你有另外一个直接电话挂断。 Juliette Lima, sintonize a proveniente de Salvador, frequência 275, desça para 2000, combi 13, para procedimento pouso pistola 7. Lima, Juliette Lima, Salvador, a frequência 11935, desça para 2000 pés, voe na proa do Rádio Farol Salvador, frequência 275, descida para 2000, combi 13, para procedimento pouso pistola 7. Bom dia, Azul, Alfa Zulu Fox. Alfa Zulu Fox. Alfa Zulu Fox no pátio 3. Solicito autorização de rebote da aeronave até a ponte 1 do pátio 1. Autorizado, reporte ao término. Gente, reportar o término, obrigado. João, quer falar? Eu informei a frequência 119.35, capitão. Modifique agora. Ok. Lima Juliette Lima, descida para 2000 pés, com ajuste de 1013. O senhor está voando na proa do NDB Salvador? Eu sim, o cara fala na proa. Lima Juliette Lima. Ok, desça inicialmente para 2000 pés. Pela apresentação do radar, o senhor está na proa de Simbra, frequência 220. O senhor foi instruído a voar na proa do NDB Salvador, a frequência 275, a priori, para procedimentos instrumentos para pista 17. Não, até aqui, senhor, o seguinte é que eu tinha ouvido aí, é porque era pra falar pra televisão, no tráfego único, realmente a gente não voa na rua. Então, eu não tava falando visual, mas consegui pra 17 aqui. Obrigado pela informação. O drone está ciente ainda da descida para 2000 pés. Ô, a sua não ficou falando, eu falei isso pra mim, pra isso que eu vou pra 17. O senhor pode pousar na pista 17, a pista 1028 está fechada. O senhor prossegue descendo em condições visuais e aguarde a coordenação desse órgão de controle junto à torre, que a priori eu tinha colocado no computador a informação de que o senhor efetuou o procedimento de instrumentos. Para que o senhor prossiga visual, exige uma coordenação prévia, ok? Ok, por isso que eu vou dizer para mim, eu falei que o senhor 2000 a 1000 paus para o órgão de controle, e a valeu está fechada. Juliette Lima, em descida agora visual para pouso na pista 17, chame a torre na frequência de 1186. Ele é torre Lima, Juliette Lima, fica rapaz por aqui, por favor. Autorizado, reparte na final, Juliette Lima. Olá. Avistado, livre pouso na 1-7, vento 080 graus com 4 nós, altímetro 1-0-1-3. Alô, livre pouso, livre pouso. Lima Juliette Lima, no solo de Salvador. Agora aos 0612, qual pátio? Backtrack, livre à esquerda para avistar. Descanse, bem-vindo a Salvador.